Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, meus amigos, estamos chegando com o nosso programa Mundo Sertanejo. A partir de agora, muita música no seu rádio. Quem canta bonito abrindo o programa são eles, Jorge Mateus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, flor, pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando aqui, e flor pra te beijar. Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Sertanejo está no ar, um abraço a todos vocês, amigos internautas, que acessam radioestudiobrasil.com.br e ouvem nosso programa em qualquer canto do Brasil e do mundo. A todos vocês também que nos ouvem pelas emissoras parceiras que exibem o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores, obrigado pela parceria, viu? Todos vocês ouvintes. Um abraço, meu amigo Wesley Tunay, de Tabatã, na Bahia, os amigos da Rádio Clube FM, que exibe o nosso programa aí com muito sucesso. Um abraço, muito obrigado. Minha querida Marise Santos, de Adustina, na Bahia. Um beijo pra você, viu, Marise Santos? Obrigado pela audiência. Os amigos aí da Rádio Adustina FM exibindo o nosso programa. A Giovana Fernandes, de Arraial da Ajuda, na Bahia, Porto Seguro, ouvindo o nosso programa pela 100,3. Muito obrigado a todos vocês da equipe, da emissora que exibe o nosso programa em Porto Seguro, a Rádio 100,3 FM. A Kelly Eimael, de Cervo Grande do Sul, também, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Quem canta bonito? Cristiano Araújo. Ih, a gata endoidou. Então enfim, mim vai. A gata endoidou, deu em empinadinho em mim, acatou e doidou. Deu empinadinho em mim, empina em mim, empina, empina, empina em mim, empina em mim, empina, empina, tá? Relaxa. E quando começa a tocar, ninguém fica parado. Relaxa, o som já tá tocando. Homens e mulheres já estão tudo se pegando. Relaxa, o som já tá ligado. E quando começa a tocar, ninguém fica parado. Relaxa, o som já tá tocando. Com Cristiano Araújo, todo mundo tá dançando. A gata endoidou, deu empinadinho em mim. A gata endoidou. Deu empinadinho em mim, empina em mim. Empina, empina, empina em mim, empina em mim. Empina, empina, empina em mim. Agora eu endoidei, também vou fazer com ela. Agora eu endoidei, também vou fazer com ela. Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela. Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela. Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela. Arrocha nela, arrocha nela, vai! Relaxa, o som já tá ligado. E quando começa a tocar, ninguém fica parado. Relaxa, o som já tá tocando. Homens e mulheres já tão tudo se pegando. Relaxa, o som já tá ligado. E quando começa a tocar, ninguém fica parado. Relaxa, o som já tá tocando. Com Cristiano Araújo, todo mundo tá dançando. A gata endoidou, deu empinadinho em mim. A gata endoidou, deu empinadinho em mim. Empina em mim, empina, empina, empina em mim. Empina em mim, empina, empina. Agora eu endoidei, também vou fazer com ela. Agora eu endoidei, também vou fazer com ela. Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela. Arrocha nela, arrocha, arrocha. A gata endoidou, deu um empinadinho em mim. A gata endoidou, deu um empinadinho em mim. Empina em mim, empina, empina, empina em mim. Empina em mim, empina, empina, vai. Agora eu endoidei, também vou fazer com ela. Agora eu endoidei, também vou fazer com ela. Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela. Arrocha nela, arrocha nela, ui. Maravilha, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Meu amigo André Freire, da Rádio Difusora FM, Difusora Metropolitana FM. O programa Sucesso, e todos os dias das 9 às 10 da manhã, em Escada, no Pernambuco, na cidade de Escada. Um abraço a todos vocês, viu? Valeu, André Freire. Um abraço a Dilson do Vale, em Caçapava, os amigos da Rádio Cultura Sertaneja. Um abraço a todos vocês, ouvintes. A Dilson do Vale, os amigos aí do Vale do Paraíba, do Paranaíba, né? Muito obrigado a todos vocês, ouvintes do nosso programa, aí pela Rádio Cultura Sertaneja, em Caçapava, interior de São Paulo. Meu amigo Fábio Vieira e os amigos aí da Rádio Tribuna FM em São Sebastião da Vargem Alegre, Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês pela parceria. Valeu, Fábio Vieira! Tudo bem, que surpresa te encontrar aqui. Tô na mesa 6, é logo ali. E tô sozinho, se quiser pode me acompanhar. Tô reparando, seu cabelo tá bem diferente. Que saudade do tempo da gente. Me desculpa, é difícil demais não falar. Mas me diz como é que está a sua vida agora. Me conta o que mudou depois que foi embora. Vai ser tipo um bate-bola, fala tudo, que depois eu abro o coração. Mas já vou falando logo, ainda te quero. Se for questão de tempo, olha, eu te espero. Fala sério, esse encontro foi armado pelos anjos da paixão. Olha só a gente aqui, foi todo mundo embora e só restou a gente aqui. Por que você me olha e não diz nada do que quer? Ainda é minha mulher, tem toda a liberdade pra falar. Olha só a gente aqui, escuta nossa música tocando a gente aqui. Amor, dança comigo como da primeira vez. Há 2 anos e 1 mês, foi exatamente aqui que eu aprendi a te amar. Mas me diz como é que está a sua vida agora. Me conta o que mudou depois que foi embora. Vai ser tipo um bate-bola, fala tudo, que depois eu abro o coração. Mas já vou falando logo, ainda te quero. Se for questão de tempo, olha, eu te espero. Fala sério, esse encontro foi armado pelos anjos da paixão. Olha só a gente aqui, foi todo mundo embora e só restou a gente aqui. Por que você me olha e não diz nada do que quer? Ainda é minha mulher, tem toda a liberdade pra falar. Olha só a gente aqui, escuta nossa música tocando a gente aqui. Amor, dança comigo como da primeira vez. Há 2 anos e 1 mês, foi exatamente aqui que eu aprendi. Olha só a gente aqui, foi todo mundo embora e só restou a gente aqui. Por que você me olha e não diz nada do que quer? Ainda é minha mulher, tem toda a liberdade pra falar. Olha só a gente aqui, escuta nossa música tocando a gente aqui. Amor, dança comigo como da primeira vez. Há 2 anos e 1 mês, foi exatamente aqui que eu aprendi a te amar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo William Júnior, diretor da Rádio Cidade FM, município de Itaiangá, Mato Grosso. Programa todos os dias, às 13 horas, é sucesso. Muito obrigado, viu, meu amigo William Júnior. Meu amigo Alan Sérgio, da Rádio ABC Shalom, aí de Cuiabá também, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Meu amigo José Menezes, da Rádio Interativa FM, de Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Um abraço a todos vocês, viu? Querido amigo Clécio Silva, da Rádio Viola Universitária, aí no Maringá, no Paraná, exibindo o Mundo Sertanejo. Meu amigo Carlos Poli, da Web Rádio Caieiras, São Paulo. Mundo Sertanejo é sucesso aí em Caieiras. Valeu, meu amigo Leandro Simões, o Carlos Poli, todos vocês amigos aí, muito obrigado, viu? Fernando e Sorocaba cantam. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. Beijar, eu gosto, beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto, se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É desse, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem lembro.

Gabriel Lenner canta Eu Vou Jogar Você no Puff. Gabriel Lenner vai jogar você no puff. E puff, puff, puff. E puff, puff, puff. E puff, puff, puff. Eu vou jogar você no puff. Gatinha linda, já deu pra perceber que eu tô de bobeira, mas não vou deixar você escapar. Casa vazia, aqui não tem mais nada, só sobrou este puff e essa mesa, essa cadeira quebrada. Não tem problema, achei a solução, mas pra fazer amor não precisa de colchão. Mão na parede, o clima vai esquentar, e quando pega fogo, menina, vou te jogar. Gabriel Lenner vai jogar você no puff. Puff, puff, puff, e puff, puff, puff, e puff, puff, puff, eu vou jogar você no puff, e puff, puff, puff, e puff, puff, puff, e puff, puff, puff, Gabriel e você no puff. Gatinha linda, já deu pra perceber que eu tô de bobeira, mas não vou deixar você escapar. Casa vazia, aqui não tem mais nada, só sobrou este puff e essa mesa, essa cadeira quebrada. Não tem problema, achei a solução, mas pra fazer amor não precisa de colchão. Mão na parede, o clima vai esquentar, e quando pega fogo, menina, vou te jogar. Gabriel Lenner vai jogar você no puff. Puff, puff, puff, eu vou jogar você no puff. Puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, eu vou jogar você no puff. Puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, eu vou jogar você no puff. Puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, eu vou jogar. Puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff. Eu vou jogar você no puff. E puff, puff, puff. E puff, puff, puff. E puff, puff, puff. Gabriel e você no puff. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo carinhoso para minha querida Cristina, aí de Boa Esperança, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, amigos da Rádio Liderança FM, que exibe Mundo Sertanejo com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Deixa eu mandar mais alô aqui, meu amigo Matheus Freitas. Matheus Freitas em Fortaleza de Minas. Um abraço a todos os amigos aí de Difusora, da Rádio Difusora FM, exibindo nosso programa em Fortaleza de Minas. Matheus Freitas e todos da equipe, valeu, um abraço a todos vocês, viu? A Elaine Gomes em Santa Rita do Intueto, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Minha amiga Carla Regina em São Paulo. A Cleide Ramos, em Bom Jesus, Rio Grande do Sul, um abraço a todos vocês, viu? Ricardo Silva, os amigos da rádio Canoa Grande FM, em Nova Iguaçu, no Paraná. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, viu? Danilo Nogueira, em Guajará-Mirim, Rondônia. A Elô, em Buritis, Minas Gerais. A Raira, sua filhinha também. Todos ouvindo o Mundo Sertanejo. Quero ver provar, quero ver provar, quero ver provar, quero ver provar. Esse papo louco, esse mistério, quero ver cê desvendar. Quero ver provar, quero ver provar. Esse papo louco, esse mistério, quero ver cê desvendar. Na terça-feira, quando acordei bem cedo, vi mensagens, ligações desesperadas de você, dizendo coisas que chegou ao seu ouvido, que já sabia do rock pesado do Cirungão. E eu tô até agora sem saber por qual razão você ainda pode isso me falar. Eu faço qualquer coisa pra provar pra você que é mentira e você pode acreditar. Não era eu que tava nessa baixaria, como todos estão dizendo, com maldade ao meu respeito, pra mim tudo é armação. Não era eu pensando quem eu gostaria. Acho que a covardia todos estão falando não passa de uma acusação. Quero ver provar, quero ver provar esse papo louco, esse mistério. Quero ver se entender. Quero ver provar, quero ver provar esse papo louco, esse mistério. Quero ver se desvendar. Arrocha! Na terça-feira, quando acordei bem cedo, vi mensagens, ligações desesperadas de você, dizendo coisas que chegou no meu ouvido, que já sabia do rock pesado do segundão. E eu tô até agora sem saber por qual razão você ainda pode isso me falar. E eu faço qualquer coisa pra provar pra você que é mentira e você pode acreditar. Não era eu que tava nessa baixaria, como todos estão dizendo, com maldade a meu respeito, pra mim tudo é emoção. Não era eu pensando quem eu gostaria, acho que a covardia todos estão falando não passa de uma acusação. Quero ver provar, quero ver provar esse papo louco, esse mistério. Quero ver se desvendar. Quero ver provar, quero ver provar esse papo louco, esse mistério. Quero ver se desvendar. Quero ver provar esse papo louco, esse mistério. Quero ver se desvendar. Quero ver provar esse papo louco, esse mistério. Quero ver se desvendar. Quero ver provar, quero ver provar esse papo louco, esse mistério. Quero ver se desvendar. Aê! Muito obrigado a todos vocês, amigos aí da cidade de Adustina, Bahia, né? Mais uma vez a todos vocês, o nosso abraço. É muita gente interagindo sempre comigo no Facebook, do Brasil inteiro, né? E Adustina é uma cidade que realmente, graças a Deus, nós temos tantos e tantos ouvintes aí pela Adustina FM. Um abraço também aos amigos da Rádio Destaque FM em Santana Vargem. Muito obrigado a todos vocês, viu? Pelo carinho da audiência. A Célia Alves em Gurupi, no Tocantins. Os amigos da Rádio Felicidade FM em Três Pontas, Minas Gerais. O Robson Ribeiro, o Luciano Maciel. A todos vocês aí que nos ouvem pela Rádio Felicidade FM em Três Pontas, Minas Gerais. Um beijo carinhoso para Mirlene Silva em São João do Paraíso. Um abraço a todos vocês aí da Paraíso FM exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Meu amigo Zé dos Passos em São Francisco, Minas Gerais. Os amigos da Rádio Beira Rio FM, que exibe Mundo Sertanejo com muito sucesso. Pedro Paulo, não, João Pedro e Rafael, né? Nossos amigos aí de São Paulo. Um beijo para Suzy Maciel, para Vânia Rocha, para todos vocês. João Pedro e Rafael cantam. Essa é pra recordar o passado, hein? Quero ouvir vocês cantar com a gente. Já é tarde, é quase madrugada e não dormi. Com você no pensamento a insistir, que eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. Os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinho estiver em seus lençóis, abraço o travesseiro e pensa em nós. Dá a impressão de a sentir o meu calor. Posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo na paz desse amor. Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim, e agora tão distante sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando pro infinito. tanto e pra sempre desfrutando desse amor. Quero dormir. Posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo na paz desse amor. Maravilha, João Pedro e Rafael cantaram para vocês, dá uma pedido da minha querida Suzy Maciel em São Paulo. Vanderlei de Oliveira, em Jaupassi, Estadão de Goiás. Um abraço a todos vocês de Jaupassi, Estadão de Goiás, ouvindo o nosso programa aí pela Rádio Lírios do Campo. É, um abraço a todos vocês da equipe, muito obrigado pela parceria, viu? Aí nessa linda cidade de Jaupassi, Estadão de Goiás. Meu amigo Mancha Negra aí, Mancha Negra da Web Rádio Vitrine Musical em São Paulo, né? Web Rádio Vitrine Musical em São Paulo, interior de São Paulo, exibindo o nosso programa. O Mancha Negra é cantor, compositor, faz os shows, é radialista, amigo nosso aí de São Paulo, né? Um beijo para Elizabeth Oliveira, para Jô Dias, o Nelson Gonçalves, cantor e compositor também, né? Que mora em Bauru. Um abraço a todos vocês, os amigos do grupo musical Tchê Louco, né? A Josiane, a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, viu? Um abraço a todo mundo. Valeu, Mancha Negra! Meu amigo Luiz Antônio, em Guarapari, Espírito Santo, ouvindo o nosso programa aí pela Rádio Sim AM, o Herbert Souza em Viana. Um abraço a todos vocês aí, amigos da Rádio Sim AM, exibindo o nosso programa. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão, tô nessa. Muita gente bonita curtindo a vida, tô nessa. Abraço e beijo na boca, festa louca, tô nessa. Se a galera agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Bailão animado, sanfoneiro arrumado, tô nessa. Modão sertanejo, mulher e cerveja, tô nessa. No som do batidão, do pancadão, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou. Tô nessa, tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou. Tô nessa, tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou. Tô nessa. Chega mais, Naldo Campos, vamos nessa! Tô nessa, Diego Valadares, quebrando tudo no bailão. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão. Tô nessa! Muita gente bonita curtindo a vida. Tô nessa! Abraço, beijo na boca, festa louca. Tô nessa! Se a galera agitou, me chama que eu vou. Tô nessa! Bailão animado, sanfoneiro arrumado. Tô nessa. Modão sertanejo, mulher e cerveja. Tô nessa. No som do batidão, no pancadão. Tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou. Tô nessa. Tô nessa. Tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou. Tô nessa. Tô nessa. Tô nessa, se o DJ agitou, me chama que eu vou. Tô nessa, tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou. Tô nessa, tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou. Tô nessa, se a sanfona tocou, me chama que eu vou. chama que eu vou, vou nessa. Tô nessa. Valeu. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. E na sonoplastia nós temos o Cleiton Rocha, o nosso querido amigo Cássio, né? São os amigos da produção aqui que gravam o nosso programa, que fazem toda a produção do programa, né? Sob a direção da Zélia Moura, do Adelson Moura. Um abraço a todos vocês. Obrigado. A nossa equipe de sucesso aqui, né? Minha querida Vivi Maísa, em Saré, no Pernambuco, também disse que não perde um só programa. A Dalva, em Agapito, Botucatu, também, ouvindo o Mundo Sertanejo. A Valdirene Pereira, em Serra Azul, São Paulo, também, não perde um só Mundo Sertanejo. Meu amigo Cirilo, a Doralice, o Nascimento, Lidolfo Lopes, a Sônia Márcia, todos os amigos aí de São Francisco, Minas Gerais, ouvindo pela Beira Rio FM. Valeu, Zé dos Passos, um abraço a todos vocês, viu? Vanderlei de Oliveira, diretor da Rádio Lírios do Campo, em Jaupassi, Goiás. Obrigado pela parceria, viu, Vanderlei? Um abraço a todos da equipe, a todos os nossos ouvintes. A Nilma Souza, em Coroaci, Minas Gerais. Um beijo para Rosemar Souza, em Talhobeiras, também em Minas Gerais. Meu amigo Fábio Vieira, em São Sebastião da Vargem Alegre, dos amigos da Rádio Tribuna FM, também no Estadão de Minas Gerais, onde tem muita mulher bonita. Olha só, a Andréia, a Elisângela, a Selma, a Cirlei, elas fazem parte da equipe da Rádio Tribuna FM. Um beijo para vocês, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Pedro Paulo e Matheus cantam Saudade. Saudade do som da viola e das melodias que vêm no sertão. Cantar em volta da fogueira, madrugada inteira, varanha em modão. Modão do tchão, carreiro e partinho, graveio e gravinho, Felipe e Folgão. E saudade e mundão. O som que se faz hoje em dia traz muita alegria e alguma emoção. Moçada de muito talento, muito argumento, muita agitação. Respeito o som da atualidade, mas sinto saudade do som do sertão. Eu não quero ser pretensioso, é que é bem mais gostoso escutar o modão. Cercado de amigos e amigas, cantando as cantigas do tempo dos pais. Aquele modão que arrepia, e hoje em dia não se ouve mais. Modão do milionário Zé Rico, de novo e do Nilo, Chororó e Chitão. E saudade. E saudade do modão. O som que se faz hoje em dia traz muita alegria e alguma emoção. Moçada de muito talento, muito argumento, muita agitação. Respeito o som da atualidade, mas sinto saudade do som do sertão. Eu não quero ser pretencioso, é que é bem mais gostoso escutar um modão. Que saudade, e mundão. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Guilherme e Maranhãozinho, né? Um abraço a todos vocês e do Estadão do Maranhão, onde nós temos tantas e tantas emissoras de rádio exibindo o nosso programa. É, aí em Santa Luzia do Paruá, nós temos a Rádio Tropical FM, um beijo para Márcia Farias, para a Patrícia Maiara, a todos vocês, amigos dessa linda cidade da Tropical FM, que exibe o nosso programa. Todo o Maranhão, todas as emissoras de rádio que são nossas parceiras também do Estadão do Maranhão, no Piauí, no Pernambuco, na Paraíba, todos vocês, viu? Os amigos de Taperoá, na Paraíba, ouvindo pela Taperoá FM, também os amigos aí de Humaitá, nós no Estadão do Amazonas, ouvindo pela Humaitá FM, um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Os amigos aí de Cícero Dantas, na Bahia, meu amigo Genário França e todos da equipe da Rádio Buqueirão FM, muito obrigado. Minha querida Luana Nunes e sua mamãe, Iranilda, em Pedro Gomes, Rio Grande do Sul. Um abraço a todos vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Bruno e Marlon, de Brasília, cantam. Hoje aqui nessa balada, mulherada é open bar. É só chega, pega, pega, pega. Hoje aqui nessa balada, mulherada é open bar. É só chega e pá, e pá, e pá. Bem diferente, quem quiser venha com a gente, pode vir, pode chegar. Vai ter fúria e muita curtição. Hoje o moído vai ser bom e a balada vai bombar. Se a mulherada bobear, nós passa o peixe na balada. Nós tá contente, agitando sem parar. Tem muita gata e birita de montão, tá liberada. A pegação a noite inteira vai rolar. Hoje aqui nessa balada, mulherada é open bar. É só chega, pega, pega, pega. Hoje aqui nessa balada, mulherada é open bar. É só chega e pá, e pá, e pá. Alô, Renner, vem com a gente pra essa balada. Bem diferente, quem quiser venha com a gente, pode vir, pode chegar. Vai ter folia e muita curtição, hoje o moído vai ser bom e a noite inteira vai bombar. Bebida pra beber, mulher pra nós pegar, e no final da festa não tem conta pra pagar. O sistema é liberado, tem mulher pra todo lado, então não perca tempo, vem correndo, vem pra cá. Hoje aqui nessa balada, mulherada é open bar. É só chega, pega, pega, pega. Hoje aqui nessa balada, mulherada é open bar. É só chega e pá, e pá, e pá. Hoje aqui nessa balada, mulherada é open bar. É só chega, pega, pega, pega. Só chega e pá, e pá, e pá. Hoje aqui nessa balada, mulherada é open bar. É só chega, pega, pega, pega. Hoje aqui nessa balada, mulherada é open bar. É só chega e pá, e pá, e pá. Muito Muito bem, meus amigos Bruno e Marlon de Brasília pro Brasil inteiro cantaram bonito, Gata Abusada, né? Música bacana. Um abraço aos amigos da Rádio Cidade FM Castelo de Sonhos, no Pará, a Cristiane e todos da equipe. Muito obrigado, viu? Meu amigo José Nilton, em Taiobeiras, Minas Gerais. Receba o abraço de toda a nossa equipe aqui do programa Mundo Sertanejo. Valmir Glabuchar, aí da Rádio Cultura FM, Nova Maratona, município de Salinas, Minas Gerais. O programa todos os dias às 18 horas. Muito obrigado, viu, Valmir, interagindo comigo no Facebook. Um abraço a todos vocês, viu? Para adicionar Diego Valadares no Facebook é fácil. É só pesquisar Diego Valadares, vão aparecer muitos resultados. Porém, eu estou lá no meio, tá bom? Diego Valadares, anote o e-mail, diegos.valadares@gmail.com é o meio do Facebook, né? Um beijo carinhoso para minha querida Juscelia Cabral, também um abraço pro seu marido Vanderlei aí em Santa Helena, no Paraná. Ela disse que ouve o programa todos os dias. Juscelia Cabral, obrigado pelo carinho, tá? Inclusive ela pediu aqui para dar um recado. O Altair Vissoto, a Elza Vissoto, não vê a sua irmã há 40 anos, que é a Vilma Vissoto. Porém, quem conhecer a Vilma Vissoto, peça ela para ligar para o 09-8460-1276. 09-8460-1276. Esse número é paraguaio, viu? Alguém que conheça a Vilma Vissoto, diga a ela que os irmãos Altamir Vissoto e Elza Vissoto querem encontrar com ela, viu? Vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais um programaço Mundo Sertanejo. A letra mais difícil do mundo. Assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Cristiano Araújo fazendo bara, bere. Vambora! E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando, só vai dar eu e você, pra gente então fazer. Vara, vara, vara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere. Bora mexer. Não sei o que é esse tal de bara, bere, não, mas é bom demais. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando, só vai dar eu e você, pra gente então fazer o quê? Bara, bara, bara, dele, dele, dele. Bara, bara, vere, vere, vere, vere. Bara, bara, bara. Vere, vere, vere. Bara, bara, bara. Vere, vere. Tu me vai descendo, vai. Bara, bara, bara. Vere, vere, vere. Bara, bara, bara. Vere, vere, vere, vere. Ui. Bara, bara, bara. Vere, vere, vere. Bara, bara, bara. Vere, vere, vere, vere. Bara, bara, bara. Vere, vere, vere. Cristiano Araújo fazendo bara, bere. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.